te ensina a ser, te ensina a ser, te ensina a ser. Braço da mão invisível. Nelly, eu vou ver guerra vencer.